Para 17, bom dia, mantém ponto de espera da 10. Tá, pronto, puxa a estrada aberta. Gente, o Gol 621, coordene com a equipe de pátio. Após a passagem de um Boeing da companhia retaguarda, autorizado iniciando 01 e chama táxi. Após o táxi da companhia, está autorizado. 601. Agora o Gol 1342 está com 2 horas e 29 de autonomia, aterrando Salvador, 707, a bota, táxi. Autorizado táxi, via pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre. 1118 decimal 95, ajuste 10 no 2, tem um bom voo, o Gol no 648. Táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, 295, torre, agora ajustado 10 no 2, muito grande, pode ir. Alô, 7, ali, mantém de tono zero. Alô, Salvador, Xanemi, 140. Ô, Xanemi, 140, pronto, cópia, Mateo. Pronto. Nível 250, via Upper Whisky 58, Orago, direto, Mateo. Decolagem 10, primeira curva à esquerda, no perfil da Puca, transição a Aru. O controle 119.35 e 5132 no transponder. 250 autorizado, ACO. Autorizado 58, Orago, ACO. Decola no centro da esquerda, Pucaracaju, 1935, controle 5132 no transponder. Correto, portão é o 02, chama pronto, Oxana 6140. É, sim. No 648, após a rolagem do Lier 7, ali mantém pistão zero. Dá 17, decolar 239, controle 119, decimal 35, bom voo. para o solo. É a Momo Transição Froti. Mono 648, livre decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. No 648, decolado aos 42, controle 1, 19.35, bom voo. Para o táxi, 621, 173 a bordo, 13h40, alterna o galeão. Direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 0 no 2, tem um bom voo, voo 1621. Índia, 1895, obrigado, bom dia. Como 094, pronto da cobra? Pois um, bom dia, linha decola sem parar. Autorizado, ingresso de decolagem, vento 130 graus, 7 nós, voo no 621. Transição Froti. O controle 119.35 e 5151 no transponder. 370. Planejamento correto, chama pronto, pushback, acionar o voo no 094. Trip 5403, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, a gente no 0 no 2. Whisky, Whisky, bom dia, Salvador, Salvador, confirme o setor do sobrevoo. Gente, só um minuto pra cópia, Bravo, Kilo, Whisky. Salvador, bom dia, 3503, lembrou via na época? Trip 5403, bom dia, taxi via Alfa, reporta para ingresso da taxi Juliette. Taxi via Alfa, vai reportar para ingresso na Juliette, 5403. Copia? Tipo 5403, Juliette Pátio 3, a remota é a 03. Juliette Pátio 3, a remota é a 03. 403. Bravo que Luiz, que Salvador, Salvador, 1.000 pés, corredor forte até 20 milhas, decolagem da 17, curva à esquerda, 1.000 pés. O controle 119.35 e 0116. Luiz, que cotejamento correto, 02 a bordo, chama agora a torre em 118.95 para acionamento e táxi com 1.012 no ajuste. Local, afasta na 024 de Salvador, no nível 50, até 40 milhas e retorna. Forma então, pista no 7, curva à esquerda, cumpre perfil subida lotar, controle 119.35, a torre 1895, acione o código 0121. Pátio 4. Gente, Bahia Táxi Aéreo para acionamento táxi de classe, chame torre agora em 118.95, altímetro no 0, 1, 2, Bravo Kilo Índia. Você é 2704, modifico o transponder para 0273, táxi autorizado até antes da interseção hotel, reporte para ingressar na Taxiway Hotel. Reporte era 0273 do 277. Qual é o PB? 03. 4, bom dia, o trip 5595, tem informação do cliente. 5595, ponto seguro, já temos aprovação do nível 200, aguarde um minuto, 4. Já aguardo. Para o sol, confirme? É o 2704 na hotel para o cruzamento. Pode para o cruzamento 2704. 04. É 2704, cruzamento autorizado, táxi via Delta e Alfa. Chame para ingressar no pátio 1. Câmara, 2704. 5595 na escuta 4. Afirmo. Salvador, ponto seguro, nível autorizado 200. Decola pista 10, curva direita após 2 mil pés da terceira milha. Cumpre o perfil subida da AEL, Leda após Leda direto Ilhéus, onde intercepta a Golf 677 e segue conforme rota do plano. Controle 1935, torre 1895, transponder 5153. Autorizado conforme, nível 200 para Porto Seguro. Decolando da pista 10, primeira curva direita, após 2 mil pés ou na terceira milha, perfil da saída da AEL, Leda. Após intercepção na Golf 677, controle 1935, torre 1895, o transponder é o 5153, trip 5595. Correto, remota 4, parte 3, champanhe. Camará, 5595. Solo da 3198. 198, táxi em frente, segunda esquerda, Juliette, parte 1, portão 3. Ciente, táxi em frente, segunda esquerda, Juliette, patiando no portão Teiras, OTAN 3198. Você é 2704, autorizado esquerda, Juliette, pátio, Índia, ponto de espera pronto, torre 1 no 895, altímetro no 02, boa viagem. 04. Salvador, chamando a... Plano 40, no 2, para puxar o sonar. No 42. Airbus da TAM, para estacionamento à sua esquerda no portão de número 3. Após o Airbus estacionar no portão 3, inicia no 2, chame táxi. Gente, vamos aguardar a nave da TAM estacionar no 3. Após, vamos iniciar chamando o táxi. Vou chamar 6194. No 22, Salvador, Galeão, nível aprovado 360. Quanto cópia? Autorizado, Galeão, nível de voo 360, a rota via Upper Zulu 10, após SMAP, após Lúbito, Barbacena, Toquinho, restante conforme rota do plano de voo. Pista no zero, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida, da El Leda, após Leda, direto, posição Bridge, controle 11935, ator 1895, transponder 5124. Correto, Reporte cotejamento, pátio ao militar. Reporte para iniciar o táxi e pronto para o acionamento. Tomadora Mundial Azul 4207. Azul 4207, táxi direita Alfa, até antes da táxi da Juliette, portão previsto 01. Ok, Alfa da Juliette, portão 01, 4207, obrigado. Salvador Vitória, pronto para cópia? Pastor 1-4, autorizado Salvador para Vitória do Espírito Santo, nível 100, decolagem pista 1-0, curva à direita após 2 mil pés da terceira milha, cumpre perfil da subida Coral, em Coral intercepta a aerovia Golf 677 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-9-35, torre 1-8-95 e o código 0222, Pastor 1-4. O transponder é 0222, o controle de aproximação é 11935 e a torre 1895. Mate, o pátio é um militar, chame para acionamento. Pode para o táxi, passou no 4, informa que a transmissão está bastante baixa, só a clareza que está 5, ok? Azul 4207, observa a saída do Airbus 320 da Oceania Avianca, após esquerda, direto até o portão 01, autorizado na sequência. Direção do voo com a Airbus, após direto para o 01, 4207. Tá bem baixo, comprei 2 horas, Salvador, não comprei o TOB, um pouco baixo de transmissão. 1-2-4, hoje está na minha 1-4-0. Gente, 1-2-4, táxi autorizado à direita via Índia, ponte de cara top, tô 1-8.95, altindo 0-1-2, boa viagem, hoje não é minha 1-4-0. Ponte de espera 18-9-5, bom dia. Passou 2-0, livre acionamento, Recife 250, 1 minuto para 4. Então, Salvador, Recife, livre de voo autorizado 250, pista 10, decola, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após a curva pela esquerda, perfil de subida Pucajão, transição Caju, controle 119.30 E5, a torre 1 no 8.95, código transponder 5102. Zero, cotejamento correto, bate autoridade, chame para iniciar o táxi. Pastor 2-0 pro táxi ou 1-4, confirma? Pastor 1-4, aguarde para iniciar o táxi. Estou com o bandeirante pousando na pista 1-0 no momento, vai prosseguir pro pátio militar. Táxi inicialmente estão até antes, confirmo, antes da interseção hotel, deixando o hotel livre para o ingresso do bandeirante no pátio militar, ok? Bandeirante sentido contrário, o tráfego ciente do seu tráfego, está livre ingresso no pátio militar, estaciona a frequência livre, rumo 19. Pastor no quadro, observa o bandeirante sentido contrário, após até hotel, mantenha o hotel e reporte para o cruzamento. Pastor no quadro. Autorizado, Condor 22, chame para o táxi. semana, puxa, vem que treinamento. Remota 4 do Pátio 3, autorizado, reporte táxi 3. Reporta lá, táxi. No quadro, estaria pronto para o cruzamento? Gente, observando o tráfego cruzando a frente no momento, cruzamento imediato, táxi autorizado Delta, Alfa, rebote antes da táxi 6 de LED. Táxi à direita Alfa, após táxi aí Juliette, pátio 1, após Índia. No ponto de espera, mantenha chamitor 1 no 8.95, ajustado no altímetro no 02, pastor 1-4. Saberia informar o POB? Passando 4 com a bordo. Gente, no ponto de espera, torre 1895, altímetro no 02. E aí, ponto de espera, torre 1-95, informar. Papa Romeu, Whisky Tango Romeu. Bom dia, táxi autorizado via Alfa. Qual é o local de estacionamento? Ele está, sente. Táxi autorizado em frente. Reporte antes da táxi de LED para ingressar no pátio principal. Tango Romeu, ingresso autorizado à esquerda, pátio 1, reporte na Taxi Lima para prosseguir ainda nesta frequência. E 5595 para a Taxi OB 62, autonomia 3 horas e 30, alterna Ilhéus. 62 Ilhéus, autonomia de? 3 horas e 30. 3 horas e 30, táxi à direita, pátio 3, pátio 1, via Índia, ponto de espera pronto, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 012, boa viagem, trip 5595. Ciente, autorizado táxi via pátio 3, 1, após táxi via Índia, torre 1895, trip 5595. Plantão 4, gol no 094. Autorizado, chame pro táxi. Tá, Romeu, Whisky, Tango Romeu. Reporte na Taxa Quebec para o cruzamento, pista no 735, para seguir até a essa. Reporte para o cruzamento na Quebec. Salvador, muito bom dia, 951, no livrou, tá na água, escuta. Bom dia, no 561, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Previsão, portão 02. Alfa, reporte antes da Juliette, previsão 02, no Romeo Whisky Tango Romeo, cruzamento autorizado, pista 1735, pátio da Aerostar, estacionar frequência livre. Tour 2-0. Pastor 2-0, a partir do parque de autoridades, táxi autorizado até a interseção com a pista. Lá, mantenha a posição, chame torre 1 no 8.95 para ingressar na pista e efetuar o backtrack. Ou decola a partir da interseção do parque de autoridades. Então, na interseção, mantenha, chame torre 1895, altímetro no 02. Pastor 2-0, POB de... Condor 2-2, 17, POB, 3 horas. Táxi autorizado até interseção ao hotel. Lá, mantenha a posição e reporte para o cruzamento, pista no 028. Condor 2-2. Sente mais 30, sente. Está na parte da Juliette, gol 1961. Sente, observe o início do táxi 37800 companhia e na sequência até o portão 2 está autorizado. Observando o táxi do 37 da companhia, está autorizado até o 2, posteriormente, do 961. O 791 no táxi direita Alfa até antes da táxi Juliette, previsão portão 62. Condor 2-2, cruzamento autorizado. Após o cruzamento, mantenha a posição antes da Taxiway Alpha. Dê passagem ao 737 Gol na Taxiway Alpha. E siga o tráfego até antes do Juliette, chame para ingresso no Pátio 1 na sequência. Condor 2-2. J340, um minuto para a cópia, o azul. São Luís, o POV 147. Táxi autorizado à direita, ponto de espera pronto, 2895, atímetro no 012, boa viagem. 12 na ajuste, direita no ponto de espera, 1895, boa viagem, 94. Até o 2, autorizado. Aqui é no Mato Grosso, bom dia. O 1791 esquerda até o portão 612. Condor 22, após os 237 à sua frente, Pátio Índia. No ponto de espera, torre 1895, altímetro no 012. Condor 22. Correção, azul 4207 na escuta 4. Azul 4207, autorizado RJ, aeroporto Santos Dumont, livre de voo 340, rota via Upper Zulu 10, após SMAP, após Lúvido, depósito Barbacena, restante conforme rota do plano. Pistão no 0, decolando, manter reta até cruzar 2 mil pés ou cruzar, afastar 3 milhas. Após a curva pela direita, descido subido da El Leda, após Leda direto, posição Bridge, onde intercepta a Azul 10. Controle 11935, a torre 1895, acione o código 5160. 360, portão 01 no chão planta, azul. Salvador, um bom dia, gol 1162, livrando na Foxtrot. Gol 1162, bom dia, táxi direita Alfa, na posse segunda esquerda Juliet, bate 1, portão 10, no travesso do portão 612, entre o 08, observa o follow me para o seu estacionamento até o 10. Ok, Alfa Juliet, portão será 190, observando o follow me, 1162. Salvador, bom dia. 3, 1191, informação Galeão 320. Ok, informação agora é aquilo, altímetro no 012. Salvador, Galeão 320. Pronto pra cópia? Pronto. Tá 3191, Galeão, livre de voo 320, a rota via Upzulu no 0, após SMAP, Lurdo e Barbacena. Restante conforme rota. E segue no plano de voo. Controle 1, 19.35. Após decolagem, manter a proa até 2.000 pés, 3 milhas. Então inicia a curva pela direita, com o perfil de subida da Euleta após letra direta, posição bridge. E o transponder, 5174. Autorizado, Galeão 320, Brasil 10, SMAP, Lupo Babacena. Decola, mantém a planta 2.000 a 3.000, da Euleda Bridge, 1935, controle, 5174, transponder, 319. Gente, só confirmando, foi feita alguma CHG modificando aí o nível? Eu tinha aqui, segundo repetitivo, 3.40 e... apareceu um nível modificado aqui pra mim, 320. Sabe a informação que eu tenho com a CHG? Foi apresentado, 320. Ah, tá ok. Vou checar com o centro, a princípio tá aprovado 320 conforme a autorização, vê? 320. Salve, Salvador, TAN 3895. Solicita autorização a Guarulhos. Gente, Guarulhos 340, aguarde copy 1 minuto, tá? 3895, informação aqui, altímetro no 012. Sente, 1012, sente na informação aqui, está 3895. 3895, na escuta, cópia? Na escuta. Salvador, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. A rota via Pesolo no zero, SMAP, após Awake, após MIA. Ingressa lá na Ampezulu 44, Tubulão, Rio, São Paulo. Controle 1, 19.35, a torre 11895 e o código 5172. Já subida? Subida da El Leda, com curva direita após 2.000 pés da terceira milha. Após Leda, direto posição Bridge, onde intercepta Ampezulu 10. Autorizado 340, Upper Zulu 10, SMAP, Awake, MIA, Upper Zulu 44, controle 19.35, torre 11895, transponder 5172, saída da El Leda Elite, após decolagem curva direita, o TAN 3895. Correto, chame ponto para o Spectre, TAN 3895. Chama, né? São Paulo, Congonha, já temos aprovado 380, quilo confere. Local de estacionamento, pista para decolagem seria? Então, Salvador para São Paulo, Congonhas. O nível de voo autorizado é o 380, 380. A rota é via posição Bridge. Intercepta então a aerovia Azul 16, após Belo Horizonte, após Trive, o restante conforme a rota do plano de voo. Decolando pista no 7, curva à direita, compre o perfil subida da El Leda. Após Leda, direto à posição Bridge. Controle 1 no 9.35, a torre em 1 no 8.95, código transponder 5175. Controle é 119, decimal 35, 10935, vendo? Né? Em frente à Aristá, está pronto o estacionamento? Mantendo através do 07, aguardando, viatura falou bem. Vou acionar em ferro aqui, só um instante, ó. Obrigado. O novembro 371 no Golfo Alfa já teria o poder? Tá ok. Então, quando pronto para acionamento, informará o POB junto à torre em 718, decimal 95, até uma boa viagem. Salvador, voo no 864. 864, pousou, levou o portão 9. Reporte antes da Juliette. Portão 9, antes da Juliette, reportaremos 864. O gol 1162, eu solo? Eu sei, 1162. A Infraero nos informou aqui que o fiscal de pátio não se encontra no pátio para poder fazer o follow me da sua aeronave até o estacionamento portão 10. Então a informação da Infraero que seria por conta e risco do comandante aí o táxi até o portão 10. Já acabou de chegar a abertura follow me, graças ao gol 9.64. Ok, o gol no 864 antes da Juliette. Gente, no 864 até o portão 9. Ficará atento a follow me também para fazer o seu estacionamento no 9, nas proximidades entre o meia dúzia e o 8. Talvez demore um pouquinho que ela está fazendo o follow me do 37 companhia para o 10. Ok, o 1864 tem condições de, por conta de risco, interessar com cautela para o 9. Ok, Ok, assim que liberado, tá livre puxar o sinal no 01, chame pro táxi, azul 4207, estamos já no telefone com a infra-aero ali. Salvador, tá?